Quando chegamos à quinta-feira, é na altura de fazermos o destaque neste Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Hoje vamos ter uma hora completamente no vermelho. Curiosamente, um vermelho um pouco sportinguista, mas já lá iremos. Vamos falar com Rita Red Shoes, já sabem, vamos aqui destacar o álbum Golden Era, um destaque que já o queria fazer há algum tempo, de um álbum que está aí para venda e tudo em vermelho. Vermelho porquê? Precisamente por causa dos Red Shoes, não é assim, Rita? Sim, boa tarde. Olá, boa tarde, Rita. Como está? Tudo bem? Bem, obrigada. Bem-vindo aqui à Boa Nova. Vamos falar então deste Red Shoes, que é uma ligação muito ao Feiticeiro de Oz, não? Sim, é uma das referências. O nome foi um pouco difícil para mim de encontrar, mas surgiu numa manhã. Eu gostei da sonoridade, Rita Red Shoes, e não exatamente pela cor, mas por aquilo que está associado, as inúmeras histórias e contos, alusões mesmo no cinema, que estão referenciadas em relação aos sapatos vermelhos, o que é que eles representam. Uma dessas referências é o Feiticeiro de Oz. Era Dorothy, não é? Que tinha uns sapatos exatamente, vermelhos. Exatamente, a Dorothy tinha uns sapatos vermelhos que batia um no outro e que era possível realizar desejos e que também lhe permitia chegar e atravessar a estrada de tijolo para chegar ao outro lado do arco-íris e a um mundo melhor ao chegar a casa, não é? Eu gosto muito dessa alusão de que, de facto, os sapatos podem ter algo de mágico, algum feitiço que permitam que quem os calce possa viver ali um momento diferente na sua vida ou possa com eles fazer coisas diferentes. E como achei que a minha... ou é assim que eu sinto o palco, que é um momento mágico para mim em que quase tudo é possível. Achei muito curioso esta ligação em que eu calçava uns sapatos vermelhos, que já de si poderiam ter alguma magia, e ainda ia para um sítio que para mim é mágico. E portanto, para mim fez-me todo o sentido, e acho que musicalmente o meu universo tem um pouco esse lado cinematográfico. De teatro também, e que portanto, em termos de nome para o projeto e para o mundo musical onde eu me insiro, achei que o nome tinha tudo a ver. Don't walk away, 'cause baby, I will love you more. então, aproveitando até esta analogia, que tipo de sapatos teve que calçar até chegar a este Golden Era? Teve nos Atomic Bees, teve no teatro. Conta-nos assim a experiência que levou a gravar um disco neste ano de 2008. Eu iniciei-me relativamente cedo, tinha mais ou menos 14 anos, quando o meu irmão decidiu comprar uma bateria, e eu fui-me apoderando um bocadinho também da bateria do meu irmão e comecei a tocar. E foi daí que tive a oportunidade de fazer parte da banda sonora de uma das peças de teatro do grupo de teatro do meu liceu na altura. O Itavera, não é? Exatamente. Foi uma experiência muito engraçada para mim, porque eu encontrei ali pessoas muito talentosas e o trabalho era sério, não era uma coisa amadora, não é? Havia ali pessoas com alguma experiência e, portanto, para mim foi o meu primeiro contacto com o público e com o facto, sim, de fazer música com outras pessoas. Isso para mim foi um mundo novo que se abriu. Depois o meu irmão, por ter comprado a bateria, quis formar uma banda nos anos 90. Uhum. Os Atomic Bees. Exatamente, e eu assisti aos ensaios e uma das vezes o vocalista não pôde ir e eu, como sabia as músicas de cor, fui substituí-lo para que eles pudessem ensaiar e fui ficando. E chegámos a gravar um disco em 2000 e tocámos. Sim, aliás, os ouvintes da Bonova conheceram o Love, Noises and Kisses, não é? Exatamente, e com ele tocámos por muitos sítios no país e, portanto, foi a minha primeira escola, digamos, como frontwoman num projeto, a primeira experiência de gravar um disco e a primeira experiência, de facto, de andar na estrada, o que era isso, não é? E descobri que gostava muito de o fazer, gostava muito de tocar com as outras pessoas, de compor músicas, de cantar, de estar em frente ao público. E a partir daí nunca mais consegui pôr de parte essa ideia ou de fazer isso o resto da minha vida. E infelizmente ou felizmente, como era uma banda de amigos e de repente os Atomic Bees tornaram-se também uma coisa um pouco mais séria, que não tinha muito a ver com aquilo, com a nossa intenção inicial de termos criado uma banda, e pelas vidas dos próprios elementos também terem seguido, a banda acabou. Eu nunca deixei de compor, até porque na altura estudei música, deixei o liceu para ir tirar um curso de música, e foram-me aparecendo, de facto, as minhas composições a solo, não é? Ainda não sabia nessa altura muito bem o que fazer, já tinha o sonho de um dia poder vir a gravar essas mesmas composições num disco, mas também ainda não me parecia a altura exata, ideal, ainda não me sentia suficientemente madura, quer musicalmente, quer pessoalmente, para assumir, de facto, uma carreira a solo, como eu gostaria que ela fosse. Entretanto, tive o convite do David Fonseca para integrar a banda dele ao vivo, como Exato. Pianista, e resolvi aceitar. Foi uma experiência, e é uma experiência, porque continuo a acompanhá-lo, muito enriquecedora. Vivi a um nível mais profissional, não é? Grandes experiências, grandes públicos, situações um pouco mais tensas, e tudo isso para mim foi uma grande aprendizagem como pessoa e como música. Tive que me afirmar musicalmente e como instrumentista, não como cantora. E todos estes sapatos que eu fui calçando, utilizando a sua expressão, me enriqueceram de facto e me foram dando coragem e alguma determinação e lucidez naquilo que eu queria para a minha carreira a solo. E em 2006 pensei para mim que no máximo em 2008 tinha que ter o tal disco que eu tanto esperava cá fora. Ele tinha que ser real, tinha que existir. E, curiosamente, com a minha participação na coletânea da FNAC Novos Talentos, e com o tema Dream On Girl, pela aceitação que o tema foi tendo pelas rádios e por alguma parte de alguma imprensa, vi-me um bocadinho na urgência de, então, pôr este meu desejo, de facto, em formato real. E assim foi, e cheguei então ao Golden Era e ao meu disco de estreia. And down, you hit the ground, and time is drifting through your fears. I can find your dreams tonight and make your lover come back home. If you don't know you are on your own, I'll choose we'll be right back. Há pouco tempo falávamos aqui com Mundo Secreto, que viram os seus temas na Ribalta, por via de os terem colocado numa série juvenil, portanto, os Brancos com Açúcar, quando nem sequer pensavam em editar um disco, não é? Uhum. Sim, às vezes acontece, eu confesso que eu dizia muitas vezes, eu escolhi o Dream On Girl, o tema, porque para mim era o mais acabado para, de facto, entrar na coletânea, mas dizia muitas vezes que achava que a canção era demasiado intimista para passar durante o dia sequer na rádio. E para mim foi uma grande surpresa, confesso, e daí acho que não tenho apetência nenhuma para escolher singles, já percebi, porque não estava à espera da aceitação por parte da rádio e por parte do público. Pensei que seria Eu vou corrigi-la, se me der licença. Sim. Não é questão de dar jeito, assim, tem aqui neste disco muitos potenciais singles. E isso obrigada. é um sinal que tem um excelente disco. Muito obrigada. Esse não é o Dream On Girl, também por via de ouvirmos já há algum tempo, se calhar também já está naquela fase que já não cria o impacto que queria no início. Sim. Mas necessariamente, eu ouvi o disco todo, gostei muito, mas escolhi outro tema, aliás, tenho um tema de eleição, sim, que é o Choose Love. Ah, sim. Enfim, mas que provavelmente quem ouvir este disco, cada um terá o seu gosto particular, não é? Uhum. Há aqui vários temas que gosto muito, o Bluebird ou Nossa Ideia, portanto, mas o Choose Love acho que é um tema excelente, quer em termos de letra, quer em termos de música. Muito obrigada. I choose to hide, but I look for you all the time. I choose to run, but I'm begging for you to come. Side. Oh, oh, don't look at me, just look inside, 'cause I can go through. Tell me, are you going tired of what I don't do? I wanna see, I wanna fight, 'cause I don't feel scared. I don't feel surpreendente, às vezes o caminho, às vezes falava muito disto com o David, pela experiência dele, que as canções são durante tanto tempo só nossas, ali em casa, ou no nosso piano, ou na nossa guitarra, e de repente elas ganham outros donos, não é? Que é o público, e fazem delas, das canções, coisas que nós sozinhos provavelmente nunca faríamos, ou nunca pensaríamos dessa própria canção que afinal tínhamos composto. E isso é algo de mágico, esse contacto com o público e a abertura do nosso mundo às outras pessoas tem esse lado mágico, que é, de repente, elas ganham outra vida, outra forma, que não depende de nós, e foi o que aconteceu com o Dream On Girl. Curiosamente, falámos aqui com o David Fonseca já várias vezes, e ele, quando falámos do penúltimo álbum, a falar do Old Steel, e talvez por ser a nossa, não associávamos o nome a Rita Pereira ou aos Atomic Peace. Uhum. Agora, com a apresentação do último álbum, tivemos a ousadia de lhe perguntar, mas por que não aqui um novo dueto, e por que não com Rita Pereira? Ele disse, aguarda que está para sair um disco. Portanto, nós estávamos em antecipação à espera deste Golden Era. O Old Steel é um tema lindíssimo, portanto, teve mais visibilidade que algum dia tenha tido os Atomic Beast, então temos de ser sinceros, não é? Claro. Nessa altura, então, impunha-se que Rita Pereira, a Red Shoes, aparecesse, não é? Porque o Old Steel depois soube a pouco. Sim. Na altura, eu já tinha, na altura em que o David me convidou para gravar o Old Steel, houve alguma pressão à volta para que eu aproveitasse essa oportunidade e aparecesse então com o meu projeto a solo. Mas eu confesso que isto pode parecer um pouco estranho, e às vezes é um pouco complexo para mim de explicar, mas eu, e talvez pela minha personalidade, pela exigência que eu tenho comigo própria, eu achava que ainda não tinha ou as canções ou a minha voz ainda não soava como eu queria exatamente para fazer este disco. Eu acho que eu, se tivesse feito um disco naquela altura, não era este disco. E eu sinto-me muito mais realizada, embora não completamente realizada, porque acho que não consigo sentir-me assim, lá está pela exigência que tenho. Muito bem, muito mas bem. Um disco é pouco. Sim, mas sinto-me mais realizada por tê-lo feito agora. Acho que tenho coisas melhores, acho que estou mais madura, acho que estou muito mais lúcida em relação àquilo que eu queria de facto dizer nesta altura do que se calhar há 2 anos atrás, quando gravei o dueto com o David. Mas devo dizer que o facto de ter gravado o dueto com o David foi para mim uma prova, porque já há muito tempo que não gravava nada em termos vocais, não é? Seguir aos Atomic Bees. E para mim foi uma prova de que, bom, eu aguento-me a fazer isto e até sai bem. E portanto é um sinal de que eu acho que sim, que tenho que ir por aqui. Mas ainda não era naquela altura. Foi difícil esse tema. É um tema que tem, em termos de registro de voz, alterações muito significativas ao longo da música, não é? Uhum. Foi difícil gravar essa música consigo? Eu penso que ia ser mais difícil, até porque na altura, na experiência que tive com os Atomic Bees, eu fiquei um pouco traumatizada, se calhar um pouco exagero, mas para dar um bocadinho a ideia de que eu não gostei do processo de gravação do disco, fiquei um pouco desiludida com o resultado e com o próprio processo em si. Tanto que depois tentei uma luta própria, comprei material e comecei eu a gravar as vozes em casa e a experimentar coisas, um pouco para ultrapassar essa minha desilusão que tinha tido com o estúdio. E então ainda ia um pouco com esse fantasma quando fui gravar o dueto com o David. Mas, curiosamente, eu acho que sou uma pessoa que funciona bem em tensão e em ambientes de exigência. Cheguei lá e o produtor tinha sido o Mário Barreiros, que é uma pessoa muito conceituada, e portanto eu tinha aquele respeito e um pouco de medo de ir de facto ali para a boca do lobo sem grande experiência, não é? Mas acho que funciona bem em ambientes desses. Acho que, como dirias, concentrei-me tanto na música e naquilo que estava a dizer, que eu acho que esqueci o resto todo e a pressão toda exterior. E, portanto, acabou por ser fácil de gravar. Eu lembro-me de não ter repetido muitas vezes sequer o take e ter sido muito fácil de escolher. É este. Foi um momento muito interessante para mim e que me deu alguma confiança. Cars, they don't slow down. The lonely people here, they throw lonely stares into their lonely hearts. the traffic lights. I drift on Christmas night. I wanna set it straight. I wanna make it right. But girl, you're so far away. No, hold still for a moment and I'll find you. I'm so close, I'm a small step behind you, girl. And I could hold you if you just stood still. I jaywalk through this town. I drop lips on the ground. But lonely people here gaze their eyes on air and misty autumn roar. I roam through traffic lights. I fade through Christmas nights. I wanna set it straight. Right, but man, you're so far, far. Fonseca acaba por ser, para além de um colega e de um amigo, que sabemos que é, uma escola. Sim, sim. O patamar que ele já atingiu. Exato. Como digo, eu quando aceitei o convite, para mim foi, confesso, eu digo isto, ele ri-se imenso e os músicos ri-se imenso, que eu na segunda noite, quando nós fomos ensaiar, eu estava um bocado ansiosa com aquilo tudo, que eu não os conhecia de lado nenhum, era só homens, eu era novinha, e então na segunda noite tive para fazer as malas e vir-me embora. É verdade, eles riem-se imenso quando eu digo isto, mas é verdade, eu estava tão assustada com aquilo tudo que pensei, eu não aguento isto. Mas foi bom eu ter ficado, acho que também não ia fugir exatamente, não sou pessoa de fugir a coisas, mas foi para mim um grande desafio, e ainda bem que o ultrapassei e vou ultrapassando, porque vão sempre aparecendo coisas novas para ultrapassar, ainda bem, mas de facto ensinam-me muitas coisas, acho que ganhei uma autoconfiança e uma certa independência também, o facto de me ter que assumir como mulher num meio de homens, e de repente uma miúda que não vinha de lado nenhum, como é que ela aparece aqui num projeto assim já com tanta exposição, quase que como tens que provar que vales para estares aqui, e também um trabalho como instrumentista e de interpretação de música de outra pessoa. Tudo isso para mim foi de facto uma grande aprendizagem e deu-me confiança para perceber que, bom, eu aguento, mas estar aqui, entrar num palco como o do Sudoeste com, não sei, 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas à frente e conseguir tocar e não fugir, essas coisas todas, tudo isso me deu uma grande, como se diz, uma grande estaleca, não é? Mas nessa fase ganhamos não só a voz, não é? Já sabíamos que havia a produção em termos de letra, da música, mas ganhamos também a execução, uma vez que disse há pouco que começou para a bateria, mas agora aterrou no piano, basicamente, não é? Embora aqui neste disco também apareçam muito menos guitarras tocadas por si. Sim, sim, sim. E ao vivo, hoje em dia até toco mais guitarras no meu projeto do que propriamente piano. Piano sim, porque foi o instrumento que eu me decidi ir aprender, tal como a voz, no mundo clássico, e portanto a maior parte das coisas que quando me sento em casa é ao piano a compor, ainda não é na guitarra. Acho que a guitarra tem um encanto diferente do piano, até porque é móvel, acaba por ser uma coisa um pouco mais próxima ao mesmo tempo. Chega-se mais próximo do público, não é? Exatamente. Um bocado e, assim, às Joni Mitchell, quase. Exato, e tem uma atitude um pouco diferente, ali ao meu colo, é diferente. O piano é como com um móvel, ao fim e ao cabo, em que nós é quase que nos chegamos a ele, não é? E tem sido curioso este meu percurso, até pelos próprios instrumentos e a descoberta por eles. São sempre, o descobrir um novo instrumento ou comprar um novo instrumento é sempre uma forma de nos inspirarmos. É fantástico, porque novos sons, novas coisas inspiram-nos sempre a fazer outras coisas. E agora falando do Golden Era, e antes de falarmos do vermelho, no verde, já lá vamos daqui a pouco, a produção deste Golden Era, portanto, assenta muito por si próprio, portanto, a criação das músicas, etc. É o que eu sei, há aqui letras que têm já algumas 8 anos, correto? Sim, letras e músicas. Eu quando terminei, portanto, quando os Atomic Beast terminaram, eu já estava a estudar música e já tinha algumas composições feitas por mim só, não é? E que achava que não cabiam no universo dos Atomic Beast. Algumas delas, algumas das músicas, são exatamente desse período, portanto, têm 8 anos, mais ou menos. Foram sempre sofrendo alguma maturação, como eu também fui sofrendo ao longo deste tempo todo. Mas, curiosamente, e tinha um dos meus medos, era se elas poderiam caber com músicas que eu tinha acabado de fazer, por exemplo, uma semana antes de entrar em estúdio, não é? Se elas caberiam todas no mesmo universo. E, surpreendentemente, eu acho que sim, e acho que não são assim tão distantes. Isso tem um lado bom, tem um lado mau, parece que eu não cresci durante 8 anos, mas acho que não, acho que há um... Fico contente por uma coisa, eu acho que um dos meus grandes objetivos é, artisticamente, a minha música ser minha. Como é que eu ia te explicar isto melhor? Que alguém que ouça perceba que isto é da Rita. Que identifique consigo. Exatamente. Que haja uma certa originalidade, não é? Que haja uma identidade. Eu acho que este é, para mim, pelo menos, é um dos meus grandes objetivos. E ao fim e ao cabo eu olho para as músicas e fico contente por achar que elas cabem aqui. Portanto, há um universo qualquer a ser delineado e delimitado. Que me agrada e que me senti contente por perceber, ok, esta música tem 8 anos, mas cabe com esta que eu compus a semana passada. Isso para mim é muito positivo. Há aqui um fio condutor, não é? Sim. Mesmo em termos de letras, aliás, reparo, no final do álbum tem Amor o que é, e depois na letra seguinte diz Amor é, não é? Portanto, uhum. Há aqui um fio condutor que, mesmo esta sequência de músicas, foi bem escolhida. Sim. Eu pensei, curiosamente, as músicas foram-me surpreendendo também, sobretudo no registro do disco, porque a música que fecha o disco, eu sempre achei que era a música que iria iniciar o disco. E cheguei ao fim de ouvir as músicas todas no estúdio e disse, não, esta música vai ter que fechar o disco e não iniciar o disco. Isso também é um processo muito, muito engraçado, que é as próprias músicas ganharem vida por si só e mostrarem-nos outras maneiras de as interpretarmos. E o caso da última música é um dos exemplos em que eu senti isso. Mas a questão, às vezes perguntam-me se eu escrevi o disco sobre amor ou se era esse o meu objetivo. E eu devo confessar que não é um disco exatamente conceptual. É um disco de um percurso, lá está, o meu percurso, mas em que o tema amor é recorrente, como se calhar é recorrente em muitas obras e em muitos autores. É um tema um pouco incontornável. Acho que o disco vive de um misto em termos líricos de esperança e de realidade e às vezes de alguma crueza também, mas sempre com a visão do amor ou as várias visões possíveis, como eu fui vendo o amor ao longo do tempo, nas várias, sei lá, em filmes, foi tudo o que vi ao longo deste tempo me inspirou, ou tudo o que li também. E não é exatamente também um disco autobiográfico, porque não é, eu não descrevo situações que me tenham acontecido exatamente, mas é curioso no fim do disco eu olhar e, bom, maioritariamente eu estou aqui a falar sobre amor. É, exatamente. Love is the color of your eyes. Love is sleep with you inside. Love is love, love you. Conta-nos qual é a participação dos músicos que traz consigo para este Golden Era. O que é que os escolheu? Sei que um vinha ainda dos Atomic Bees, não é? Porque é que os escolheu e qual é a cota parte de cada um deles nesta gravação? Eu também foi uma das coisas, um dos motivos porque me levou mais tempo para a gravar o disco, foi exatamente porque eu não sabia com quem iria partilhar este meu universo e as minhas canções. Estes músicos, quer o baterista, que é o Sérgio Nascimento, ou o baixista, contrabaixista, que é o Nuno Simões, foram pessoas que eu conheci a tocar com o David, portanto são músicos também que acompanham o David. E ao longo do tempo, quando fomos nos conhecendo como pessoas e musicalmente, eu achei que de facto estas pessoas caberiam muito bem no meu universo. E foi por isso que eu hoje, além de muito bons músicos, foi por isso que eu as escolhi, porque achei que iriam estar abertos e iriam dar um contributo muito positivo e também de originalidade às músicas. Eu tinha uma intenção que era as minhas músicas, e como era eu sozinha a fazê-las em casa, soavam muito mais etéreas, muito menos humanas do que elas estão no disco. E o facto, por exemplo, sei lá, do baterista, por exemplo, tocar coisas de rock, e já tocou em coisas de ska. Aliás, há aqui sons muito, muito próximos do jazz. Exato. Eu achei que essa componente, esse ar também podia ser dado por eles, esse lado mais humano, mais masculino ao mesmo tempo também, um pouco mais duro. E foi um dos motivos que me levou a escolhê-los, para além de os considerar meus amigos, hoje em dia temos uma relação de amizade, e de me também encorajarem a serem pessoas com iniciativa e com vontade, e de me empurrarem também a fazer as coisas. Tudo isso foi um feliz encontro, e eu acho que o resultado do disco foi tudo muito fácil de gravar, foi tudo muito fácil de falar e de discutir, e eu acho que isso também soa nas canções. Essa amizade que fala e que é notória, aparece aqui enfim, quase uns à capela, vamos chamar, uns run, run, run boys. Explica-me lá quem é essa gente toda, onde está inclusive o David Fonseca, e como é que foi? Foi tudo à molhada para gravar? Ou escolheu-os um a um? Não, basicamente eu sabia que eu queria no disco um cor masculino. Eles só os três não eram suficientes, tinha que ser mais gente, então basicamente escolheu-se um dia de estúdio, uma noite aliás, para que eu chamasse lá os meus amigos e que cantassem minimamente afinado, e portanto foi essa a seleção. Acabei por escolher, basicamente são os músicos que tocam comigo no David, o próprio David, depois o Nuno Rafael, que toca também com o Sérgio Godinho e faz os arranjos. E agora está envolvido também no projeto UPA, de que iremos falar daqui a uns dias, também na Boa Nova. Exatamente, e com os humanos também. Depois teve também o meu manager, o Paulo Salgado. Não estava o meu irmão porque não podia, mas portanto foi todos os amigos que de alguma forma tinham uma ligação à música, não é? Algum sentido musical, e que tiveram dispostos naquela noite de ir brincar um bocadinho, e foi uma noite muito divertida. O resultado também foi bem. O produtor na altura estava um bocadinho com o pé atrás. Bom, isto vai ser uma noite mais de brincadeira do que propriamente de trabalho, mas não, e havia algumas coisas complexas vocalmente de fazer, e toda a gente se concentrou, foi tudo mais ou menos ao molho, mas organizadamente, e no fim ficou toda a gente muito satisfeita. Acho que foi uma noite fantástica. Enfim, essa escolha faz-me lembrar um bocado as escolhas para o Benfica, mas à parte, eu cheguei a pensar, quando vi um disco vermelho, e que já iremos também falar deste facto, está tudo em vermelho, que teria uma conotação Benfica. Enganei-me redondamente. Sim. Não só é Sportingista ferranha, como tem agora, hoje em dia, no seu pai, Carlos Pereira, treinador junto de Sporting, a razão de ser Sportingista, se é que não era, não é? Sempre fui, não é? O meu pai foi jogador do Sporting, e pronto, eu sempre tive uma grande ligação. O meu tio também trabalha no Sporting, sempre tive uma grande ligação ao clube e ao futebol em si, não é? Inevitavelmente, porque em casa falava-se muito sobre esse universo, em si, várias pessoas ligadas ao mundo do futebol, jogadores, etc. E, portanto, o meu irmão também jogou. Então, toda a minha infância também foi um pouco ligada ao clube. E sim, o meu pai, quando eu disse que ia chamar Red Shoes, ficou a olhar para mim com um ar assim um pouco surpreendido. Vermelho, porquê vermelho, filha? Calhou que a Dorothy não tinha Green Shoes, não? Exatamente, se fosse, poderia ser Green Shoes. Mas acho que essa brincadeira é sempre curiosa e às vezes na imprensa, nos jornais desportivos já aconteceu brincarem até com o nome, portanto escrevem Rita Red Shoes, mas a verde, que é sempre engraçado de ver essa alusão ao meu pai, mas ele não ficou minimamente chateado. O seu nome foi-nos referido aqui há dias. Nós temos o hábito de já lhe fazer essa pergunta também, de quem gostaria de trabalhar em conjunto ou de convidar para concertos. O último nome que falou aqui de si foi há duas semanas, Paulo Praça, que referiu que gostava de fazer duetos com duas pessoas. Uma era consigo e outra era com a Sónia Tavares, dos The Gift. Portanto, se calhar fica aqui lançado o repto, não é? Sim, não sabia. Então, já fica a saber. Tem um fã lá em cima, Vila do Conde, o Paulo Praça. Que neste momento, uma vez que está a começar assim, com que bandas é que gostaria de ir para em digressão em Portugal? E se fosse convidado para uma banda estrangeira, quem é que gostaria de fazer a primeira parte? Perguntas difíceis, já me disseram. São perguntas difíceis. É sempre difícil escolher nomes, não é? Porque às vezes gostamos mais de umas coisas por uns motivos, outras por outros. Acaba por ser mais fácil uma banda estrangeira porque... Pronto, também não compromete outras coisas, não é? Mas eu acho que gostaria muito de fazer, por exemplo, a primeira parte ou de um Nick Cave ou de uma PJ Harvey. Certamente iria estar muito nervosa, muito ansiosa, mas sim, mas daria-me imenso prazer. E ajudar aquele Dig de Lazarus Dig, não é? Exato. E também tocaria qualquer coisa que eles precisassem durante o concerto deles. Uma pergunta curiosa... Não sei, eu gosto muito, acho muita piada ao Tiger Man, à postura dele. Homem dos Reagan. Portanto, acho que seria provavelmente uma banda que eu acharia curioso e interessante haver uma ligação. Ou, por exemplo, um novo projeto também que eu acho muito, muito engraçado. Sean Riley, se calhar. Exatamente, que se calhar tem um pouco... Como é que eu adivinhei? Com o meu mundo musical. Exatamente, não foi combinado, não foi, mas portanto, imaginei logo, no momento que falou do Reagan, que faço Sean Riley. Então ainda lhe recomendo o outro, não sei se conhece, a Jigsaw. Não, eu não conheço. É pena. É muito semelhante a Sean Riley, sou de Coimbra. Uhum. E recomendo-lhe. Tem um excelente álbum, Letters from a Boatman. Ok, vou pesquisar. Faz a Jigsaw, sou de Coimbra. Ok. Também já estiveram aqui na Boa Nova. Aliás, vieram aqui fazer um acústico connosco. Ah, muito bem. E, portanto, curiosamente, são afinidades próximas para lá também. Sean Riley também tem uma ligação a Coimbra, embora ele seja de Leiria. Sim, estão aqui lançados vários encontros possíveis. Sim. E agora é que vamos mesmo assim uma coisa. Nós normalmente costumamos aqui comentar o booklet de um álbum. Uhum. Já sou do tempo do álbum em vinil, portanto, onde gostaríamos de comentar, até porque o espaço era maior. Uhum. O seu, vamos mais longe, antes de comentar o booklet, vamos comentar o plástico de fora, que é vermelho, onde consegue fazer aqui uma inscrição em dourado, se deve dizer Golden Era, uhum, onde aparece o Rita Red Schussand. Há aqui um cuidado gráfico muito grande, não só no booklet, como na própria aplicação, que é para não ter noção mesmo dos Red Shoes. Sim, o trabalho também de grafismo foi uma coisa que também foi pensada ao longo da feitura do disco e da gravação do disco, porque, bom, quem faz a arte gráfica, quer das minhas fotografias, quer do disco, é o meu irmão, que é designer gráfico, e portanto a proximidade é muita, não é? É abençoada a família. Exato. E a comunicação era constante, portanto, à medida que eu ia compondo coisas ou tendo ideias para as fotografias ou para a capa, eu ia falando com o meu irmão, íamos discutindo, íamos vendo referências, portanto, ao longo de vários meses, mais duas amigas nossas, assim, também são amigas dele, que é a Marta Iola e a Cristina Luciano, que também são designers de equipamento, mas que entraram no processo porque têm uma excelente visão, eu acho, em termos artísticos. Fomos sempre os quatro falando um pouco de como é que isto ia ser a capa, que sabíamos que tinha que ser uma coisa diferente, queríamos uma coisa diferente, embora não houvesse assim tanto dinheiro para fazer às vezes capas daquelas como nós vemos internacionais incríveis, com aberturas diferentes, mas arranjámos aqui um meio termo que foi de facto brincar um pouco com as cores, visto que o nome se chama o disco se chama Golden Era, com Red Shoes, então essas duas componentes estarem logo de início na capa para chamar um pouco a atenção das duas cores, e o booklet lá dentro, eu sabia, a fotografia da capa, eu sabia que eu queria remeter um bocadinho a esta Golden Era dos anos 50 de Hollywood, e queria que eu tivesse uma expressão um pouco enigmática, como que fosse um pouco também intemporal, e demorou algum tempo a fazer, não é fácil fazer uma fotografia daquele género, foi uma tarde em que fizemos uma data de experiências com o Paulo Segadães, com o fotógrafo, e depois chegámos a esta conclusão, e eu fiquei muito contente com o efeito, acho que depois a fotografia a preto e branco, a tirar da capa a vermelho, tem o contraste ainda mais de uma cor, achámos toda esta junção de particularidades muito, muito interessante. Lá dentro, eu sabia que eu queria com que o contar uma história ou bocadinhos do meu universo um pouco cinematográfico também e que ilustrasse, o meu irmão também é ilustrador além de designer, eu queria que ele ilustrasse um bocadinho as canções visualmente, não tivesse só lá a letra, mas que as coisas que tivesse ao pé da letra tivessem a ver com aquilo que me levou a compor a canção. E a alusão, o facto, aos anos 50 está muito bem conseguido. Sim, fizemos então... As imagens que estão... Exato, fizemos uma recolha de uma data de referências de livros, dessas tais imagens, e ele depois foi compondo e fomos olhando para cada uma das composições de cada letra e dizer, ok, isto é a música, isto não é bem, esta imagem não é bem daqui, e pronto, e foi esse o resultado, que eu fiquei muito contente. Não acha que, aproveitando o título com Danira, que vivemos uma época dourada neste momento em Portugal, em termos musicais, pelo menos em termos de produção? Curiosamente, sim. Embora supostamente vivemos uma época menos dourada em termos de vendas de discos, uhum, se calhar nunca foi tão negro, mas eu acho que em termos de produção, curiosamente, acho que as pessoas têm tido mais iniciativa e têm tentado arranjar outras formas que não estar apenas dependente às vezes de editoras ou de todo este processo burocrático para se gravar um disco e pode estar cá fora. isso não impediu, ou a não venda dos discos não impediu as pessoas de se quererem expressar e de quererem ter a vontade e a iniciativa de pôr o seu trabalho cá fora. E sim, eu acho que vivemos uma época em que há projetos muito interessantes, maduros, com alguma experiência, com visão do mercado, com iniciativa de não se fechar aos ciclos e aos círculos que estão formados e formatados, e de procurar novas soluções e tentar além fronteiras e ter um espírito um bocadinho mais aventureiro. Acho que às vezes nos esquecemos um bocadinho de Vasco da Gama e devíamos ter um bocadinho mais dessa vontade e dessa iniciativa. A necessidade aguçou o engenho. Também, isto também é verdade. Rita, muito obrigado. Olha, agradecer-lhe a vinda aqui à Rádio Boa Nova. Foi por telefone que sabemos que, enfim, a distância é isso, obriga. Agora o convite fica para que um dia que possa estar aqui connosco esteja. Aqui connosco, que temos interesse em gravar consigo aqui uns acústicos. Teremos muito gosto de passar aqui na Boa Nova e colocar na nossa página na internet, que hoje chegam a todo mundo, para que saibam quem é a Rita Redschutz. Muito obrigada. Se é que neste momento já há alguém que não saiba. Ainda há muita gente. Mas esperamos dar aqui o nosso pequeno contributo para que isso também aconteça. Muito obrigada. Obrigado nós. Obrigada, boa tarde. Boa Nova FM.